procuro inspiração nos cenários mais diversos, mas é tudo sempre em vão. Vou seguindo em minha busca, distraído pelas luzes da cidade. Mas em meio a tantas curvas e caminhos tortuosos, um lugar melhor eu pude descobrir. A vitória vem do alto, pelas mãos do próprio Deus. Ele tem nos preparado um lugar repleto de felicidade, oh, oh, onde nada é passageiro, onde tudo é de verdade. Um lugar que pela fé eu posso ir. Um lugar mais alto. Oh,